campainha do meu coração e depois sai correndo. Eu nunca te entendo. Tanto lugar pra ir e você sempre insiste em morar. Aqui na minha mente cê não me compreende. Comprei briga pra te amar. E se até duvida, eu largo tudo pra te segurar. Sabe que pode voar, só promete voltar. Não peço muito, eu só te peço amor. Viajarei você, já tenho mapa pra te conhecer. Morar no teu cangote, cansou, não se importe. Deixa eu ficar até o amanhecer e a vida inteira pra fazer valer. Comprei briga pra te amar. E se até do pronto pra viajar em você. Já tenho um mapa pra te conhecer.